Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, querido? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok, tá. Eu não sei se tá muito alto o som, mas eu tô te ouvindo com um certo zumbido, assim. Tipo assim, como se a tua boca estivesse grudada no telefone. Tá, e agora, como é que tá? Fala um pouco mais. Diminui um pouco. Perfeito, perfeito. Tá, perfeito. Legal. O Ferdinando Casagrande já está no ar. Ah, que honra, que honra. Gente, eu vou tentar dar uma intro aqui pro nosso convidado, tá? A gente vai conversar com ele no primeiro bloco. Então, o nosso convidado, como o João Alckmin já anunciou, é o Ferdinando Casagrande. Ele, aos 19 anos de idade, depois de estudar na PUC Paulista, começou a estagiar no agora extinto Jornal da Tarde, que pertencia ao Estado de São Paulo. Ele ficou lá por um pouco mais de 5 anos e depois foi repórter da Veja São Paulo de 96 até 98. Daí depois da Gazeta Mercantil, na sessão de política, de 98 até 99, depois se tornou ao Jornal da Tarde, já como editor, ficando de 2002 até 2005. Daí ele decidiu tirar um tempo e fazer o trajeto da viagem de Vasco da Gama ao dobrar o Cabo da Boa Esperança, né? Ele fez isso a pé, de ônibus, né, o busão, de carona, ou seja, ele foi ali, África do Sul, Quênia, Tanzânia, Moçambique, Zanzibar. Em 2008, ele voltou para a África para morar um ano em Luanda, Angola, onde trabalhou como consultor na criação do Jornal de Economia e Finanças de lá. De volta a São Paulo, atuou como editor freelancer dos Guias Quatro Rodas, e isso em 2009, e depois voltou à redação em 2010, como editor de primeira página do site da revista Veja. Em 2013, ele saiu da Veja para um segundo sabático, com um projeto de escrever... de fazer esse projeto super ambicioso, que foi escrever a biografia do Jornal da Tarde. Ele coletou quase meia centena de depoimentos exclusivos dos jornalistas que basicamente fundaram o jornal. Em 2016, ele lançou o livro Jornal da Tarde, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira, que atualmente está publicado com exclusividade pela loja da Amazon e, por sinal, está concorrendo até o prêmio de livro-reportagem do ano. Então, queria dar as boas-vindas ao Ferdinando. Tudo bem, Ferdinando? Tudo bem, Marco. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Uma honra falar contigo, tá, querido? Muito obrigado pela força. A honra é minha, muito obrigado. Tá, querido, assim, vamos começar, então, tentar começar pelo início de tudo, assim. Como é que era o menino Ferdinando Casagrande na escola? Pois é, Marco, na escola eu era um aluno comportado, assim, não era dos piores. Tinha umas notas medianas ali, mas o que eu gostava mesmo de fazer era escrever, né? Uhum. E daí eu comecei a alimentar o sonho de ser escritor, mas na minha escola me desencorajaram, que disseram que um escritor não ia nunca conseguir sustentar uma família. Entendi. E daí foi quando uma professora de redação me disse, olha, por que você não pensa em ser jornalista, né? E o meu pai, na época, trazia o Jornal da Tarde para casa todos os dias, quando voltava do trabalho, era o jornal que eu lia, né? E era um jornal realmente encantador, com matérias muito empolgantes e tal. E eu comecei layout a ler interessante, esse sonho, né? Nunca mais parei. Um layout bem interessante, bem convidativo, né? Alô? Eu falei um layout bem interessante. Interessante, usava muito espaço branco, muita charge, né? Uhum. E tinha reportagens diferentes, né? Eu era jovem. A gente tá falando que idade isso, querido? Lá pelos seus 15 anos, mais ou menos? Exatamente, com 15 anos eu botei na cabeça que ia ser jornalista. E aí eu esse sonho. Tá. E como é que foi daí para conseguir esse estágio no próprio Jornal da Tarde, então, sei lá, quatro anos depois, assim, mais ou menos? Como é que foi isso? Isso foi uma história interessante, eu entrei na faculdade, na PUC de São Paulo, né? Comecei a cursar, mas eu nunca tinha pisado numa redação. O que eu conhecia de jornalismo era o que eu lia nas páginas do Jornal da Tarde, da revista Veja, na época. E daí, no final do primeiro ano, eu estava meio desiludido, sabe? Estava pensando em fazer história, partir para outra área, que eu também gostava muito de história, e também tinha a opção de escrever ali, né? E uma colega minha de faculdade, a Carolina Chagas, jornalista, hoje também, né? E me ouviu falar isso, falou, não, mas não faça isso, você vai dar um ótimo jornalista e tal. Daí ela me conversou com o pai dela, o jornalista Carmo Chagas, que era editor executivo no Estado, e ele arrumou, olha, vai lá na redação do Jornal da Tarde, fica duas semanas lá para conhecer um pouco de como é o trabalho, né? É só para você sentir, você gosta mesmo. Daí eu fui e acabei ficando quase 6 anos, né? Tá, mas me diz uma coisinha, nessas duas, nessa prova de fogo, digamos assim, nessas duas semanas, tá? Quanto tempo, uma vez pisando pela primeira vez na redação, chegasse e visse, não, isso aqui realmente é para mim? Desculpa, não entendi a tua pergunta. Assim, ó, ela te deu, tipo assim, era para ficar umas duas semanas para ver como é que funcionava a coisa, né? Exato. Tá. E quanto tempo nessa entrada, nesse rito, diríamos assim, de entrada, do momento que pisaste na redação pela primeira vez, tu chegaste a decidir, em quanto tempo nessas duas semanas, universidade, ou ainda saísse depois das duas semanas pensando, ainda estando em dúvida, como é que foi? Não, foi muito rápido, porque aí eu entrei, né, numa redação de um grande diário, tinha repórteres ali que tinham marcado o que eu lia no jornal, Marcos Ferman, tava lá ainda Vital Batalha, né? Uhum. Então foi uma coisa que me fascinou desde o princípio. Eu cheguei, eu saí com repórteres por duas ou três vezes para ver como eles trabalhavam. Daí já me deram a primeira notinha sobre uma greve da Sabesp. Eu escrevi o primeiro texto que foi publicado. E daí eu já sabia no final da primeira semana que aquilo era o que eu queria, né? É mesmo? E a tua primeira, te lembras então da tua primeira nota? Foi então sobre uma greve, então? Uma greve da Sabesp em São Paulo. Me lembro da primeira notinha. Era um pezinho no canto de uma coluna, assim. E eu não adorei aquilo, guardei, né? Não tinha nome, não tinha assinatura, não tinha nada, mas era o primeiro texto que eu publicava, né? Que legal. E te lembras da primeira do primeiro texto que publicaste, que apareceu o teu nome? O primeiro texto que apareceu meu nome, e foi eu acho que foi uma viagem, não tenho certeza mais, mas acho que foi uma viagem que eu fiz a Roraima, uhum. Que foi alguns meses depois, uma viagem, foi pela primeira vez que estavam escalando o Monte Roraima, e o editor me confiou essa missão. Daí eu fiquei 10 dias lá com o fotógrafo no alto da montanha, esperando os alpinistas. Então foi uma aventura, foi uma primeira, última página do Jornal da Tarde, que era uma página nobre, né? Uhum. Só para textos mais trabalhados. E acho que essa foi a primeira realmente assinada, porque até então, como estagiário, não se assinava. O estagiário não podia assinar a reportagem naquele claro, tempo. Né? Claro. Que interessante. Começou com uma aventura, então. A minha primeira manchete no jornal saiu sem a minha assinatura. Que foi quando apareceu o jacaré no Rio Tietê. Claro, me lembro. Na ocasião, a pauteira achou que aquilo era uma piada. Ah, chegou um telex na redação, naquele tempo tinha um telex, né? Soltava ali um papelzinho, escrito, tem um jacaré no Rio Tietê. Eu falei, só pode ser piada, porque o rio é muito poluído, não é possível. Claro. O estagiário estava por ali sem fazer nada, vai lá dar uma olhada nisso. E era verdade. Daí o jornal, aquilo foi a manchete do jornal no dia seguinte, porque ele estava iniciando uma campanha para a despoluição do rio, né? O JT e a Rádio Dourado, na época. Uhum. E aí, cara, apareceu esse jacaré, era como cair um colo, assim, um presente no colo deles, né? Então foi a minha primeira manchete sem assinatura. Ah, que legal. E, assim, o teu livro, né, só pro pessoal que ainda não sabe, não sabe do seu livro, que é o Jornal da Tarde, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira, né, repetindo aqui o título, ele basicamente faz um... Foi quase que um paralelo, né, do Jornal da Tarde com toda a trajetória do jornalismo, sei lá, vamos chamar de jornalismo moderno no Brasil. Né? Ele é quase como se fosse assim, um quadro da evolução da imprensa no nosso país. Me fala como é que foi quando despertou teu interesse para escrever sobre esse jornal, assim, ou seja, eu sei que trabalhaste lá, tudo, mas assim, obviamente teria vários veículos para tu pesquisar e dedicar tanto tempo da tua vida. Me fala por que o Jornal da Tarde? Então, o Jornal da Tarde, eu acho que escrever o livro foi o fechamento de um ciclo para mim, porque eu virei jornalista por causa do Jornal da Tarde. Por coincidência, o meu primeiro emprego foi no Jornal da Tarde, né? E aí, quando eu trabalhei lá pela última vez, o jornal estava sendo totalmente reformulado numa direção que era o oposto completo daquilo que ele fora na criação. Deixa eu te interromper um pouquinho. Falaste completo oposto. Fala um pouquinho disso, só abrindo parênteses aí, pode ser? Quando o jornal nasceu, ele era uma, como eu usei no subtítulo, era uma ousadia. Jornalistas todos jovens, querendo reinventar a forma de fazer jornalismo. Eles foram se inspirar no New Journalism dos Estados Unidos, que escrevia na... Só que lá eles escreviam para revistas, aquelas reportagens longas e trabalhadas, com texto mais apurado e tal. Claro. Aqui eles faziam para o dia a dia, né? Claro. Então isso era uma ousadia muito grande da parte do Mino Carta, que foi o criador do jornal, juntamente com o Murilo Felisberto, né? Dois gênios que o jornalismo brasileiro teve. Ainda tem o Mino, né? O Murilo, infelizmente, já morreu. Mas, então, era um jornal completamente inovador, que, empolgante nesse aspecto, e procurava pautas, olhar a cidade de uma maneira que os outros não faziam. E quando eu saí, o que estava acontecendo com o Jornal da Tarde? Ele estava migrando para uma linha de jornalismo popular, em que ele dava as mesmas manchetes que todo mundo, todos os jornais populares, que era lista de aposentadorias, benefícios concedidos para aposentadoria, saque de FGTS, era um jornalismo de serviço voltado para uma classe popular, mas que assim, que não tentava fazer nada diferente do que os outros faziam, entendeu? Entendi, mais um numa série virava de jornais. Mais um, e aquilo, quando você olhava aquilo no contexto da história do Jornal da Tarde, a impressão que passava era, bom, isso não vai durar muito tempo, porque vinha despencando a circulação, né, nos anos anteriores, e a empresa parecia não ter muita força para lutar pelo jornal quando eu saí. Então ele estava indo numa direção oposta e de fato acabou no caminho que se imaginava, que fechou, né, em 2012, ele acabou. E como é que foi a tua inspiração então para tentar, de certa forma, resgatar esse período do vamos chamar assim, de uma espécie de new journalism no Brasil, né? Em terras tupiniquins. Então, quando saiu a notícia que o jornal ia ser encerrado, né, eu trabalhava no site da Veja naquilo. E aí me deu essa vontade, assim, pô, esse jornal merece uma biografia, né? Merecia que a história fosse contada, até porque para gerações futuras é importante conhecer o que foi o Jornal da Tarde, né? Mas eu estava ali, assoberbado, imagina, no dia a dia da redação, porque site é... O pessoal brinca, né? Revista é semanal, mensal, o jornal é diário, o site é minutário, né? Cada minuto está trocando, tal, então não tinha tempo para fazer isso. Botei essa ideia assim de lado, fiquei pensando nela um tempo. Mas passaram-se alguns meses, me ligou um amigo editor, que tinha uma editora na época, me perguntando sobre as minhas viagens pela África, se eu não teria um livro para escrever, porque eu estava procurando novos autores, né? E eu falei para ele, olha, vamos fazer livro do Jornal da Tarde e tal, lancei, assim, ele adorou a ideia, então ele já fechou, não, vamos fazer, vamos publicar, você faz, eu publico e tal, e só que aí eu estava lá no site da Veja, não tinha muito tempo e tal, em 2013 veio essa notícia, né, que a minha esposa foi aprovada para um doutorado nos Estados Unidos, e eu falei, bom, agora é a chance, né, então eu deixei o emprego, e trabalhei durante aqueles 4 meses antes da gente viajar, entrevistando todo mundo que eu precisava entrevistar aqui. E quando fui para os Estados Unidos, eu ainda continuei entrevistando pessoas por telefone, né? Mas o principal... Quanto tempo que ficaste nos Estados Unidos enquanto tua esposa fazia mestrado lá? Fiquei 4 anos nos Estados Unidos. Né? Nesse tempo eu escrevi o livro. E lancei também, eu ainda estava lá quando foi lançado, eu vim para o Brasil para o lançamento em 2016, pela editora Alpendre na época, né? Fizemos um evento no bar, num bar em São Paulo com vários desses jornalistas antigos, estava lá o Moisés Rabinovitch. Que bacana. E o Sandro Vai, infelizmente, naquela semana ficou doente, não pôde ir ao lançamento, acabou falecendo na semana seguinte, né? Logo depois, Logo depois, teve esse problema, assim, no encerramento do livro, alguns morreram durante o processo. Uau. De apuração, né, como o Miltainho Severiano, que faleceu antes, o Renato Pompeu também morreu depois de me dar a última entrevista, pouco depois ele faleceu, o próprio Rui Mesquita, não cheguei a entrevistar o Dr. Rui, porque ele já tinha sido diagnosticado com câncer na língua, estava internado na época e tal, tentei marcar a entrevista. Uau. Eles estavam mantendo isso, não estava divulgando no jornal essa notícia. Eu liguei para a secretária dele para entrevistá-lo, daí fiquei sabendo, porque como eu tinha trabalhado muitos anos lá também, as pessoas me conheciam, né? Claro, claro. Então, me contaram. E tivesse dificuldade nessa coleta, diríamos assim, de quase meia centena de depoimentos, assim, no sentido de, teve gente que quando tu falaste sobre a tua ideia de fazer um livro daqui a pouco, até por essa mudança, por experiências, sei lá, negativas, daqui a pouco a gente assim que não quis participar, foi difícil isso ou não? Eu tive só dois nomes que eram importantíssimos na história do jornal que não quiseram dar entrevista. Que não quiseram? Tá. Não quiseram. Era o Percival de Souza, que foi repórter de polícia, um dos melhores repórteres. Sim, lá. Eu ia perguntar mais adiante sobre ele. Continua, Felipe. Então, o Percival não quis dar entrevista. A gente se conhecia bem, o pessoal, a gente trabalhou na mesma editoria e tudo, mas ele não quis dar entrevista. Eu acho que quando ele saiu de lá, ele saiu um pouco brigado com o jornal, não sei detalhes, mas aí ele preferiu não dar entrevista. E o outro foi o Ivan Ângelo, que durante anos foi secretário de redação, chegou a ser um redator-chefe junto com o Rodrigo Mesquita numa fase, e também saiu meio, parece não muito feliz assim, com a saída, então ele estava sempre, preferiu não falar, me pediu desculpas, mas preferiu não dar entrevista, eram dois nomes importantes. Agora, os demais todos apoiaram muito a ideia. Então, Fernando Mitre me recebeu, Carmo Chagas, Moisés Rabinovitch, quer dizer, todos aqueles nomes que estão ali, do tempo antigo, né? O próprio Mino Carta me recebeu muito bem, me contou histórias ótimas de como ele voltou ao Brasil, da Itália, no final dos anos 50, para criar Quatro Rodas, até ir parar no Jornal da Tarde, né? Então, eu faço assim, virou quase que um pouco um inventário do jornalismo naquele final de anos 50, início dos 60, né? Sim. Como é que as coisas estavam se acomodando no cenário do jornalismo? Não ficou só na história do Jornal da Tarde. Olha, quando eu estava. Quando a gente fez uma chamada ontem na rádio, tá? Para divulgar o nosso papo de hoje, o chefe aqui, o João Alckmin, e junto estava o publicitário, que também tem. Trabalha também na rádio aqui, que é o Renzo Mora, eles ficaram bem empolgados com a ideia, né? E até bem citaram o Percival de Souza, né? Deram a ideia da gente perguntar sobre o Percival de Souza e sobre um falecido italiano, até que era meu amigo no Face, era amigo do Renzo e tudo mais, que era o grande Sandro Ângelo Valle. Ô Marco, se você o nosso amigo Ferdinando me permite, é que o Percival durante muitos anos também trabalhou conosco aqui na Showtime, Ferdinando. E o Percival realmente saiu muito magoado com o Jornal da Tarde, porque ele disse que foi tratado de uma maneira desleal e não elegante por eles. Você está certo, você está absolutamente certo no que disse. Eu imagino que teve um momento ali do jornal de corte de gastos e tal, que os jornalistas que haviam fundado, criado o jornal e trabalhado a vida inteira lá, foram um pouco assim, maltratados para meio que se retirassem, né? O que aconteceu ali é que na criação do Jornal da Tarde o Brasil ainda tinha na lei trabalhista a figura da estabilidade do emprego. Era o Percival, tinha isso. Exato. Todos eles foram contratados com esse regime. Então, quando chegou na hora de o jornal resolveu demiti-los, era tão caro demitir que alguns eles preferiram não demitir e deixar em casa. Por exemplo, o Vital Batalha, nos anos 90, se desentendeu lá com... Em 1990, se desentendeu com o Fernão Mesquita, que era o diretor, foi embora para casa e nunca mais voltou. E o jornal só foi demiti-lo, acho que em 2007, porque era caro demais, entendeu? E o Percival, acho que eles acabou vivendo alguma situação. Eu não estava nessa época que o Percival se afastou. Ele foi colocado na geladeira até que houve um caso de repercussão nacional aqui na vizinha cidade de Jacareí, que um juiz assassinou a própria mulher e a advogada do juiz só permitiu que ele desse entrevista para o Percival de Souza. Aí o Jornal da Tarde foi obrigado a pedir, implorar ao Percival que viesse fazer a entrevista. Pois é, então essas coisas eu trabalhei em redação muito tempo, eu sei que às vezes acabam acontecendo situações como essa, mas realmente é uma tristeza, porque esse pessoal antigo tinha uma experiência incrível, né? Todos eles tinham fundado o jornal e eram textos maravilhosos que estavam ali à disposição, mas por circunstâncias da transformação que não vinha sofrendo, não queriam mais utilizar, né? E querido, e sobre esse outro que trabalhou lá direto também, deve ter conhecido muito bem, também que eu te falei, também italiano, faleceu a questão de um ano e meio, o Sandro Vaia. Sandro Vaia, já. Fala um pouco dele, porque a gente gosta bastante dele aqui. Então, o Sandro, ele nasceu na Itália, né? Ele quando veio pro Brasil, foi morar em Jundiaí. E aí ele me contou na entrevista para esse livro que ele trabalhava num jornal em Jundiaí, onde a redação era composta por duas pessoas, o dono e ele. Aí ele fazia todo o resto, né? Ele viu um dia no Estadão um anúncio para vagas, contratando novos repórteres. Então ele mandou uma carta para o editor-chefe do Estadão, que na época se chamava Marcelino Ritter, e essa carta foi parar na mão do Mino Carta. Daí o Mino mandou chamar ele lá para uma entrevista, e todo mundo que chegava na redação naquele momento de montagem da equipe, que é 1966, né? Final de 65, começo de 66, chegava lá e ganhava uma pauta do jornal para executar a pauta e eles avaliaram o texto, né? Então o pauteiro que estava lá viu que o Santo estava vindo ali, né? Sacou que ele era de São Paulo, pegou e falou assim: ah, você tem uma pauta lá na CMTC, que fica numa rua que deu o nome da rua do centro, e ele não sabia onde era, não quis passar o Recife, ficou quieto, desceu, ficou rodando ali pelo centro de São Paulo meia hora para descobrir que era a própria rua do jornal, onde ficava a CMTC. Então ele contava essa história, mas o texto que ele fez foi muito bem recebido naquele dia e foi contratado, né? Era um grande jornalista, E o Sandro teve uma longa carreira lá, como ele de repórter, passou editor da Geral, editor de Economia, editor de Inter, e foi até diretor de redação do Estado, quando o último trabalho que ele fez na empresa, né? Antes de sair, de se aposentar, foi como diretor de redação do Estado. E uma coisa, na época que a gente... que se fala tanto, né, da manipulação de fatos para fins políticos, né, até se deu um nome, né, fake news, não que seja uma coisa recente, mas se deu esse nome, então está se falando bastante, qual que tu acha que seria, assim, qual que é o legado do Jornal da Tarde para o desenvolvimento do jornalismo no Brasil, para a história do jornalismo no Brasil? O Jornal da Tarde, eu acho que ele mudou um pouco a maneira como... naquela época se investia na produção de notícia, né? Era comum um repórter ficar, às vezes, um mês, dois meses trabalhando numa reportagem para sair com um material realmente inovador, né? E uma prova desse resultado é que o Jornal da Tarde ganhava prêmio ESSO quase, assim, todos os anos, nos anos 60. Figurinha repetida. 70, né? Era figurinha repetida no prêmio ESSO. Exatamente. Tinha um prêmio ESSO para o Jornal da Tarde, toda edição, todo ano tinha um. Isso começou a diminuir, mudou no começo dos anos 80, e aí a partir dos 90 não conseguiu mais emplacar, mas acho que só um nos anos 90. Mas então eu acho que um legado foi trazer esse olhar de você encontrar notícia não só nas fontes oficiais, porque ele buscava realmente esse olhar da rua, do Brasil profundo, né? Você tinha repórteres especializados nisso, como Fernando Moraes, foi repórter lá, começou a carreira lá, o Valdir Sanches começou a carreira lá, Fernando Portela, né? Pessoas que realmente buscavam essa verdade das ruas, né? Totalmente na contramão da fake news, que é um troço que aparece lá na sua tela, inventado por alguém. Sim. E eles traziam, iam lá no fundão, né? Nos rincões do país. Falasse assim, meio em off, eu não estou aqui, claro, querendo te colocar muito holofote na sua cabeça, mas tu tens planos de escrever um romance, né? Tu achas que isso vai acontecer logo? Porque a forma, né, o teu texto, ele é super fácil da pessoa acompanhar, assim, ele é super, de certa forma, até visual, né? Tens ideia, tem assim, planos assim, mais fortes, diríamos assim, de embarcar numa carreira, pelo menos paralela, escrevendo romances ou não? Então, essa é a minha origem no jornalismo, eu queria ser escritor, né? E daí eu virei jornalista, e como jornalista fui muito feliz durante todos esses anos. Eu trabalhei em redação, a última redação onde eu trabalhei foi essa da revista Veja, onde eu saí em 2013, então foram 23 anos praticamente diretos dentro de redação, E daí, na ida para esse sabático, eu realizei esse sonho de publicar o primeiro livro, né? O campo do romance é uma coisa que eu estou experimentando. Eu tenho um interesse muito grande por romances de espionagem, né? Ah, é? Eu gosto muito de John Le Carré, Daniel Silva, né? Que legal! Que é uma área, é uma coisa que, intrigante, assim, que é pura diversão. Não tem nenhuma pretensão intelectual, nada. Então, não sei, quem sabe eu me arrisco nesse campo, porque no Brasil não temos uma literatura de espionagem. Mas é interessante falar isso, porque vários desses escritores foram jornalistas desse gênero e também tem um pouquinho de especulação também, né? em muitos desses romances. Tipo assim, como seria se tal coisa acontecesse? Né? Não, exato. No Jornal da Tarde, inclusive, quando foi criada a equipe de polícia, o Murilo Felisberto queria pessoas que pudessem escrever com um texto de romance policial. As reportagens de polícia, porque essa foi outra revolução que eles fizeram. A reportagem de polícia, até então, reproduzia o boletim de ocorrência da delegacia. Claro. Inclusive com os termos técnicos, né? Que o escrivão usava, que era decúbito dorsal, por exemplo, né? E aí ele trazia e falou, não, eu quero que vocês escrevam como se fosse um romance policial. Então, a turma de polícia, que era o Percival de Souza, Inajar de Souza, Valdir Sanches, eram todos com texto, assim, de romance, né? Que legal, que legal, que legal. A gente é uma rádio aqui que toca músicas, por exemplo, no meu programa aqui é 50, 60, 70, 80, né? A gente lida com nostalgia. Eu sou obrigado a me te cutucar, né, para te fazer, assim, ficar com os olhos marejados, mas tu sentes muita saudade daquela época? Bom, era a minha juventude, né? Quem não tem um pouco de nostalgia da juventude, né? Era uma redação, para você ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, ainda escrevi em máquina de escrever. Claro, claro. Né? Então, era uma época em que as pessoas fumavam dentro da redação. Então, durante o fechamento, a gente tinha uma névoa, assim, parecia aquele fog londrino, no fim da noite, né? O Jornal da Tarde tinha umas tradições interessantes, por causa dos mineiros. Depois do fechamento, circulava nos copinhos de café um dedinho de cachaça que sempre alguém tinha lá, né? E eram coisas de um jornalismo que você não enxerga hoje dentro de uma redação nas grandes corporações, né? Claro, claro. Isso tudo acabou. Eu acho que algumas coisas são salutares, né? Fumar no ambiente de trabalho não é realmente muito saudável, mas era um tempo muito interessante, em que a gente realmente, todos nós ali, nos doávamos para o jornalismo, né? Todo mundo já reclamava de salário, normal, essa coisa, né? Redação é sempre assim. Mas, bom, comparando com hoje em dia, a situação era bem melhor ainda, porque mesmo os estagiários eram remunerados naquele tempo, né? Eu quando comecei a trabalhar como estagiário, começaram a me pagar um saláriozinho que era o piso da categoria naquele tempo, né? Hoje em dia, o estagiário, coitado, entra lá e se derem para ele uma cadeira para sentar, tá bom. Exato. Mas era um tempo que eu acho que o jornalismo mudou agora, né? As novas tecnologias colocaram as empresas... só para a gente finalizar, tirando a tecnologia, né? Obviamente que mudou muito, mas assim, quanto por cento daquele jornalista do Jornal da Tarde ainda continua em ti? Hoje em dia? Ah, não, aquela foi a minha grande escola. Eu carrego tudo que eu aprendi, seja de apuração. Bom, de apuração eu posso dizer que eu também aprendi bastante na Veja São Paulo, que foi meu segundo emprego quando eu saí do Jornal da Tarde. Mas de texto, quer dizer, quando eu cheguei na Veja São Paulo, eu cheguei pelo meu texto, que era um texto que eu tinha aprimorado com os grandes mestres do Jornal da Tarde, né? Então, esse texto que você falou do livro, assim, rápido e tal, é uma técnica que eu aprendi lá com essa turma. Então, eu carrego... 100% da minha formação, porque eu brinco, eu até escrevi isso no livro, a PUC me deu o diploma, mas onde eu aprendi a fazer jornalismo foi no Jornal da Tarde. Certamente. Assim, Ferdinando, eu te agradeço de coração pelo teu tempo, a gente teve nos bastidores uma certa dificuldade de conseguir se encaixar aí, tá? Eu agradeço a tua força, de novo, o teu tempo e, obviamente, a tua atenção, tá? Adorei conversar contigo, muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço, Marco. Agradeço a vocês pela oportunidade. Também adorei essa conversa e relembrar dessas histórias minhas aí. Ah, então, gente, Jornal da Tarde, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira, não é Fernando Casagrande, é Ferdinando Casagrande, tá? Para o pessoal não se confundir. Então, Ferdinando, um abração, até mais, querido. Obrigado, um abraço para ti também. Grande entrevista, Marco Antônio. Muito obrigado pela força, querido. Muito obrigado. Acho que a gente pode começar, então, aquela viagem no tempo de sempre, então? Vamos lá. Mas com itens diferentes. Vamos lá para os anos 50? Vamos lá. Pode afivelar o cinto que o avião vai decolar para o passado. Exatamente. Mr. Memory Maker. Every girl that you kiss. And a heartbroken too, you forgot they exist. Mr. Memory Maker. Wah, wah, wah, wah. I'm aware of your past. Wah, wah, wah, wah. All these broken romance. Wah, still I'm taking a chance. Cause I know ours will last. Till the right love starts. We break many hearts. Yes, I did the same thing too. While waiting just for you. Mr. Memory Maker. When this evening is the memory maker. When this evening is through, we'll be no longer free. You'll have memories of me, I'll have memories of you. Mr. Memory Maker. I'll have memories of you. Mr. Memory Maker. I'll have memories of you. Marco Antônio. E aí, essa canção, que eu adoro, de 1957, não é conhecida, o nome da cantora é Ella May Morse, ela com dois L's. Basicamente, Mr. Memory Maker é, quer dizer, o senhor fazedor de memórias, ou fazedor de lembranças. É sobre um cara que, com os beijos, deixa as meninas assim, com elas não esquecem mais os beijos dele, né? E depois, mesmo depois ele largá-las. As memórias inesquecíveis ficam gravadas na cuca nas cucas das vítimas, digamos assim. Essa cantora aí, ela é texana de Mansfield, ela nasceu, ela faleceu com 75 anos no Arizona, e ela nasceu em 1924 e passou dessa para melhor em 99, né? Ela é cantora de standards e também de um gênero que é pouquíssimo falado hoje em dia, um subgênero do blues, que é o jump blues, que é um blues dançante com muito sax e outros metais, é basicamente um precursor do rock and roll. E ela começou a cantar solo em 1943, depois de um tempo acompanhando os grupos, né, as bandas do Jimmy Dorsey e do Fred Slack, que eram bastante populares no começo dos anos 40. Ela é considerada basicamente uma pioneira do rock and roll, antes do rock ter sido batizado como rock and roll. Ela parou de gravar em 1957, mas cantou profissionalmente até o comecinho dos anos 90. Ela pode ser ouvida em trilhas sonoras de comédias musicais como Alvorada da Alegria, Fantasmas da Fusarca e de um filme policial, aquele estilo crime noir, né, um filme noir chamado Um Plano Infernal. Esse filme, Um Plano Infernal, até foi estrelado pelo futuro Dr. Ben Casey, da série de TV, né, o ator Vince Edwards. Então, vamos tocar uma das canções dela que fez bastante sucesso, que é de 53, por favor? Vamos lá. Haste the floor, stop and stare. I drink a cup of coffee and start to combing out my hair. I drink 40 cups of coffee. 40 cups of coffee. 40 cups of coffee waiting for you to come home. Marco Antônio. É, essa canção, 40 Cups of Coffee, ou seja, 40 xícaras de café. Ela basicamente está falando sobre o desespero que é ficar esperando o homem dela chegar em casa tarde da noite. Então ela, para ficar acordada, ela tem que ficar toda hora bebendo café. Vamos então já para os anos 60, por favor? E eu gosto muito dessa cantora. Ah, e baita atriz e linda. Vamos lá, Fofunha. Vous que je reviens. Mes amis, mes copains, vous que j'avais délaissés. danser quand un garçon m'a souri. Mes copains, mes amis, j'ai trahi sans y penser notre amitié. J'ai découvert sur ses lèvres des mots nouveaux, aussi doux que des prières. Et quand il a pris ma main, mes amis, mes copains, je croyais qu'il m'apportait l'éternité. Dans son regard, sur ses lèvres, tout était faux, les serments et les prières. C'est vers vous que je reviens, mes amis, mes copains, je reviens vers l'amitié pour oublier mes amis, mes copains, mes amis, mes copains. Marco Antônio. É, a canção de 63, quem vocês ouviram foi a cantora e atriz a Catherine Spack, o sobrenome S de Samantha, P de Paulo, dois As e um K. Essa canção de 63 não fez sucesso, é Mes Amis, Mes Copains, mais ou menos seria meus amigos, meus conhecidos, né? Copain seria, também pode ser traduzido como amigo, mas os franceses usam assim quando não é um amigo íntimo. Um dos maiores sucessos dela foi uma canção que já vai vir um trechinho daqui a pouco, que também foi gravada até pela Ternurinha Vanderlei, uma canção de 64 chamada L'Exército del Surf. E o que eu posso falar dela? Foi atriz, atriz sex symbol, nasceu em 3 de abril de 45 em Boulogne-Billancourt, na França. Ela pode ser vista em filmes como Adultéria Italiana e O Incrível Exército de Brancaleone. Esse filme, segundo aí com o Vittorio Gassman, um filme, meu Deus do céu, eu cresci vendo reprises na TV. Né? Ela pode ser ouvida e atua nas suas sonoras de filme, filme como Um Pedaço de Mau Caminho, que no original era La Volha Mata, ela estrelou o filme, é uma espécie de Lolita Light, assim, um filme de verão, e é com Hugo Tognazzi. É, são dirigidas até pelo Luciano Salchi, o Luciano Salchi, que realizou no Brasil Floradas na Serra, com a Cacilda Becker. E, então vamos voltar com um trechinho do L'Exército del Surf, por favor, 64. Noi siamo i giovani, più giovani. Siamo l'esercito del surf. Noi siamo giovani, i giovani, più giovani. Siamo l'esercito, l'esercito del surf. Ma che cosa c'è? Fez um sucesso retumbante no Brasil, viu? É, canção adorável, adorável mesmo. Podemos ir para os anos 70, então? Vamos para onde você quiser. Vamos embora, Fofão. Vamos lá, querido. 79, a canção. Vamos lá. This world, like why the night was night and day was day. But my mama always made me feel so happy, and I always would start to smile when I heard her say, you've got to love to last if you really want to make it, and there'll always be someone there to help you sing. Gotta do is try it, and you'll find. you have all the strength you really need. When I grew a little bigger, that's when I began to figure out what made me different from my friends. And I found it wasn't something on the outside. It was the happiness in my heart that I felt within. You've got to love to laugh. Wanna keep on growing, and it's really not hard to do once you start. Come on and love to last, and your sunshine will be glowing, and they'll see all the love and joy that's in your heart. Marco Antônio. Tá, essa cantora aí é a grande Angela Bofill, né? Ou seja, escreve Angela, obviamente, né? Bofill, B de Brasil, O, F de Fernando, I, dois L's. Essa canção não fez sucesso, uma canção linda, na minha opinião, de 79, o nome Love to Last, ou seja, Amor para Durar. Ela, vou falar um pouco dela aqui. Ela nasceu em maio de 54, cantora de jazz, blues, pop, com também um pouco de disco. A canção a gente vai ouvir agora, daqui a pouquinho vai, tem bastante influência disco. Ela nasceu no East Harlem, em New York City, filha de pai cubano e mãe porto-riquenha. Foi protegida do maestro e compositor Dave Grusin, premiadíssimo. Ela foi uma das compositoras e também gravou aquela canção This Time I'll Be Sweeter, que mais tarde foi gravada pela Roberta Flack, Martha Reeves, Linda Lewis, Isaac Hayes e até a Maísa. Ela sofreu um derrame em 2006, no começo de 2006, e ficou paralisada do lado esquerdo. Ficou um tempo num hospital na Califórnia, e daí teve que fazer todo um tratamento, uma fisioterapia para voltar a poder falar. e depois ela teve, um ano depois ela teve outro derrame. E daí ela teve que realmente largar a carreira de cantora. Ela pode ser ouvida num documentário de TV de 2012 chamado Unsung. E vamos ouvir um trechinho de uma canção dela também de 79 chamado Angel of the Night, por favor. Far through time she has traveled, and she's watching out of sight. She knows, let her guide you. Listen, essa, essa é uma belíssima canção, viu? É, essa cantora super talentosa, né? Essa canção Angel of the Night, né? Anja da Noite. Até depois ela faz mais adiante um joguinho até com o nome dela, de, né? Angela, né? Que quer dizer Anja, obviamente, ou Angela. Também cantou de 79, tem mescla meio assim jazz com lounge e com disco music, mas a gente tem até uns trechinhos em espanhol. E também tem um pouco até de percussão caribenha. Vamos então para os anos 80, por favor? Bora. Patty's working, but she's watching the clock. She's in the back room counting stock. And down in a warehouse out by the dock, Jesse's lifting crates and breaking rock. But when the whistle blows to end the daily fight, and the working forces turn out the light, Jesse takes that little girl and he holds her tight. As the day fades away, he says, where are all that matters tonight? Tonight's the night. I know I'm right. And heart to heart, we'll make it tonight. So hold me tight and hold me right. The world can fall for tomorrow tonight. And it comes like an angel and takes his hand. Jesse says, baby, I've got a plan. He says, I wanna get married and make a stand. But there's just one thing you gotta understand. Now the pressure of living and the daily fight could hurt us in time if our perspective ain't right. So I'll shut the door and put out the light. And baby, be here because we're Marco Antônio. Essa canção dos anos 80 não tem sucesso. Ela foi gravada em 81 e lançada em 82. O nome do cantor, Rick Springfield, o nome da canção Tonight, ou seja, Hoje à Noite. O maior sucesso dele, um sucesso estrondoso, foi Jesse's Girl, que é de cerca de um ano antes. Por sinal, até, a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, mas eu conheci essa canção até no, que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trecho, Jesse's Girl, num disco que tinha, me lembro, volume 10, era Sua Paz Mundial, volume 10. Isso, sim, né? Sim, eu tinha até, me lembro, Herb Alpert com Magic Man. Exatamente. Né? Isso. Esse Rick Springfield é um sex symbol nascido na Austrália, ele nasceu em 49, continuou se apresentando direto e arrebentando corações. Ele nasceu em Sydney, lá pelos 20 anos de idade ele começou a cantar profissionalmente e com cerca de 23 anos se mudou para os Estados Unidos, fez de tudo para perder o sotaque australiano e daí virou ator também pelos good looks, né, pela boa aparência. Não é mau ator, não. Ele, uma coisa estranha é que de 72 a 73 ele meio que estrelou, diríamos assim, tinha um desenho animado, daqueles desenhos animados que tinham nos anos 70 ainda, que era aqueles desenhos que a gente vê que foi feito por adultos chapados e para criançada ver, né? Tipo como tinha um desenho animado maravilhoso do Jackson 5, né? Tu lembra, né, obviamente, que tinha ratinhos rosa conversando, blá blá blá. Um troço muito pirado e tinha um desenho animado chamado Mission Magic, era Missão Mágica. E tinha cartola com coruja voando, um monte de adolescentes saindo da cartola e o desenho era meio apresentado por ele. Tinha a figura dele desenhada no início tocando a guitarra e a canção, a música tema era do Rick Springfield. Ele também virou ator de telenovelas, né? Vocês devem saber que nos Estados Unidos as telenovelas duram 20, 25, 30 anos e passam no horário da tarde. E ele foi um dos astros da novela General Hospital, obviamente toda passada em hospital, basicamente não muito diferente daquelas novelas do Carlos Lombardi, onde os médicos andam sem camisa ou camisa aberta, isso. E no caso, era o caso dele, né? General Hospital, ele participou dessa novela de 81 a 83, depois de 2005 a 2008 e depois em 2012. Ele continua se apresentando direto em bares, estádios e também até em cruzeiros. Ele recentemente fez como ator um filme Ricky and the Flash, que é com a Meryl Streep, e também em 83 ele estrelou um filme que seria um veículo para ele, sobre um cantor com dificuldade de se apaixonar, ou seja, inspirado nele, na época, um filme chamado Hard to Hold, no Brasil, era Um Homem Impossível de Se Amar. Ele pode ser ouvido, mas não aparece em filmes como uma comédia adolescente que eu adoro, chamado Private School for Girls, era a escola muito especial para garotas, também numa comédia recente chamada Encontro de Casais, com Vince Vaughn e vários outros filmes, várias outras trilhas sonoras de filmes. Então, eu acho que seria isso aí. Então, a gente... vamos tocar, obviamente, um trecho do Tem Jesse um trecho Girl, da música dele, por favor. Isso aí, a mais amada. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. If she's watching him with those eyes, if she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late at night. Esses LP Sua Paz Mundial era da rádio. Não me lembro qual que era. Era da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Ah, tá. Teve vários volumes. Eu lembro que o dessa que eu mais gostei e escutava direto e levava até em festinhas da rua, levava uns discos embaixo do braço. Por sinal, até o José Rosito Neto, o Pedro Rosito deve estar me escutando aí. E no caso, várias vezes nas festas eles eu levei, né? Essa canção de Jesse's Girl, a letra tem um pouquinho a ver com aquela namoradinha de um amigo meu, né? Que ele basicamente está falando que como ele adoraria estar com a namorada, só que no caso do seria a namorada do Jesse, né? Que ele fica desejando. Então, eu acho que é isso aí. Obrigado pelo espaço. Até quinta-feira. Até quinta-feira. E agora tá, o Fufunha vai repousar com o seu dentinho extraído. Ah, pois é. O nosso técnico Fufunha está com mega dor de dente. Né? Ô, Fufunha, ele, quando me cumprimentou no início em off, ele comentou assim, ó, melhoras, querido, que eu sei como é que é dor de dente. É pior, mas ainda não é pior que dor de coração partido. Ai. Cara, foi bonito, facas. Tchau, Marco Antônio. Tá bom? Um abraço. Coisa gay. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau, gente.